Sei até falou que era zoeira, brincadeira, mas não foi o jeito que bateu em mim. É ato falho e essa falha foi exatamente o que causou o nosso fim. Era um romance de vida inteira, a loucura cristaleira, vivíamos na onda do green. É ato falho e essa falha foi exatamente o que causou o nosso fim. Derreteu no seu corpo bronzeado, você nunca arrependeu. Tendo essa dança do lado, você sabe que cê deu pra provar do meu pecado. Ai que delícia, que malícia, cê fragava, já sabia o jeito que batia em mim, como fazia eu me sentir. Sem delícia, sem malícia, suspeitava, já sabia. Falava que me traía pra caralho, e a brincadeira era só um ato falho. Cê até falou que era zoeira, brincadeira, mas não foi. Essa falha foi exatamente o que causou o nosso fim. Era um romance de vida inteira.